Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta, na Rua FM 102.7 ou ainda em rua.pt. Uma hora da música portuguesa aqui na antena da Rádio Universitária do Algarve. Aos sábados, à uma da tarde, estamos em formato podcast na Rádio Antena Web. A abertura de hoje a cargo de Salto para o álbum homónimo. Álbum ele de estreia, foi lançado em 2012. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta. Nem outras coisas que saibam pouco a mordomia. Preferes deitar-te ao sol enquanto falas de cabeça fria. Nem ouves rock and roll e sabe pouco a tua simpatia. Sabes todos só mais um dia para mostrares que não. Eu queria, se te der a escolher, entre seres uma obra-prima ou só mais uma mulher, sais sem ver a culpa que é de ninguém. Esta chama-se Não Vês Futebol, quarto tema, são no total 12 que compõem este álbum de estreia, álbum ele homónimo de salto, lançamento no ano passado, isto claro em 2012. Relembro que no próximo domingo, dia 27, é a altura do Ascuta, dar a conhecer aqueles que foram para nós os melhores lançamentos do ano passado, então para descobrir no próximo domingo aqui na Rua FM. Continuamos com o salto aqui pelo Ascuta, a sugestão é mesmo de deixar cair. Pensas tu que eu sou? Salto com o Poema de Ninguém, álbum homónimo, lançamento em 2012. Agora passamos para Terras Algarvias. O novo videoclipe estreou na passada sexta-feira na Sociedade Recreativa Artística Farense, Os Artistas, em Faro. Falamos do Deep Coffee Nonsense, eles que a 29 de outubro de 2011 lançam o primeiro EP de estreia. É a nova banda que vem dos velhos, digas assim, Morangos, uma banda que teve uma duração de 15 anos e tudo se decidiu então por este nome num concerto no Bafo de Baco em Lolé. Vamos voltar também a falar deste local ainda durante o programa de hoje, mas por outras bandas. Falamos sim agora, Deep Coffee Nonsense estreia novo videoclipe para o EP lançado em 2011, chama-se Five Children. O videoclipe de Deep Coffee Nonsense chama-se Five Children, foi apresentado há dois dias, sexta-feira, nos Artistas em Faro. Passamos para Gutanaki, o lançamento data de 2010, nesta feita pela Meio Fumado. Por aqui escutamos a caixa Gutanaki no Ascuta. We'll be right back. de te encontrar. Vou levar uma caixa para o caso de te encontrar. Vou te encaixar. Vou te encaixar. Talvez ninguém visse. Talvez ninguém. Talvez ninguém visse. Talvez ninguém estivesse. Caixa, tema de abertura do primeiro álbum, saiu em 2010. Falamos de Gutenacki, eles que preparam um novo álbum a sair muito provavelmente durante este 2013. É com Gutenacki que continuamos por aqui. Escuta-se Vizinha, são 11 temas, então um álbum homónimo para 2010. Comenta. gritavam as vizinhas à janela. Era mais que uma emboscada. Era crime, era amor, é boato. Era faca e alguidar. Foi a Luizinha do segundo quem me contou a desgraça. O amulador caiu envenenado, sem nunca mais acordar. Era crime, era amor, era o ato. Era faca e alguidar. Vendia chapéus de chuva, lâminas de barbear. Levava os cães da rua, todos atrás a ladrar. Era crime, era amor, é boato. Era faca e alguidar. De Gutanaki, voltamos a terras algarvias, falamos de Deeper, são eles Amy Carroll ao lado de G.I. Joe, o primeiro álbum homónimo, também saiu no fim de 2012, trabalho que nos é assim bem querido, são todos, mas este também tem algo especial. Deeper então com o trabalho homónimo, saiu no fim de 2012, por aqui escuta-se uma das nossas faixas de eleição, toda a informação como sempre bem disponível e atualizada em quimera.com. Can undo. chama-se Shame, são eles 15 temas que compõem o álbum de estreia, homónimo de Deeper, lançamento em 2012, bem no fim do ano passado. Passamos agora sim para uma das caras de Deeper, falamos de G.I. Joe, ele que disponibilizou também há bem pouco tempo, Please More Drama. Falamos de muita técnica, de muito corte e muita costura, são assim, penso que são 16 faixas, não me tenho agora aqui a memória bem presente, mas são várias faixas, então compõem este lançamento gratuito de G.I. Joe, Sick Once, enquanto produtor, ficam assim dois temas de seguida. Shade of blue.

Já levei com o lápis azul. Fuck that, estou farto desta bullshit. Dá vontade de ir para a rua e montar um clube, incitando a violência e libertando os chubis. Só eles é que não veem que está tudo fudido. Está tudo fudido. Real Punch, Lápis Azul, o EP From Hellgarve With Love está disponível gratuitamente em realpunch.com ou ainda em quimera.com, um lançamento pela Quimera e ainda Velha Dignidade. Passamos para First Time in Color, falamos sim do lançamento de Murdering Sweeping Blues, bem queridos também, grande concerto no palco rua da Semana Académica, isto já há dois anos, penso eu, dois aninhos exatamente, quando foi no Val das Almas. Este EP, diga-se assim, tem uma particularidade porque foi gravado ao vivo no Festival Paredes de Coura. É então para escutar também aqui no A Escuta, são os Murdering Sweeping Blues. Murdering Sweeping Blues ao vivo no Paredes de Coura foi no ano passado mesmo, exatamente em 2011. São assim 7 temas mais um bónus que compõem este First Time in Color ao vivo então no Paredes de Coura. Eles também que andam a trabalhar sim num novo álbum com um lançamento previsto para este 2013, exatamente. Agora é a vez de Corsage, música bipolar portuguesa. Saiu também no ano passado, 2012, por aqui. Adeus, Europa. Punhaladas, rei. Pisa-me, besta, volumoso. Adeus Europa, foi este o primeiro tema retirado do novo álbum de Corsage, saiu no ano passado, 2012, chama-se Música Bipolar Portuguesa. Eles marcam presença dia 8 de fevereiro, Fábrica Braço de Prata em Lisboa, dia 14 é a vez de Vila Real, no Teatro da Cidade, 15 FNAC Viseu e ainda no mesmo dia Estudantino Café Concerto em Viseu. Falamos de Corsage. Passamos para Quatro Senhoras. Lançam amanhã, segunda-feira, o primeiro álbum, chama-se Really. Elas são as Anarchics. Anarchics, são Quatro Senhoras e Really é este o álbum que sai amanhã, segunda-feira, já nas ruas. Belíssimo álbum a iniciar em grande este 2013 e é mesmo com elas que dizemos o tchau, tchau. A apresentação do álbum é dia 25 de janeiro, Music Box em Lisboa, 26, Plano B no Porto. O Ascuta está de volta de quarta para quinta-feira à meia-noite. Toda a informação disponível em Escuta na rua fm.blogspot.com e brevemente os programas também aí disponíveis para audição. Sábado à uma é a vez de podcast na rádio Antena Web. Próximo domingo, dia 27, estamos de volta aqui aos 102.7. Dessa feita para darmos a conhecer as nossas escolhas como melhores lançamentos de 2012. Ficam com Anarchics até ao fim deste À Escuta. Fiquem bem, boa noite, uma ótima semana. Tchau, tchau. Love me now.